faccio ovviamente. Operazione aerodromo è strumento, ok? Operazione strumento aerodromo. Noi 5489. Autorizado, decolagem 17 em 489. Ah, o Galeão, nível 400. 400, Galeão, prepare daí ao Blazer, aguarde cópia. Aguardando. O senhor preencheu então um plano visual para IRC, Cofê? Ah, ok, então qual o seu nível proposto para saída? Não. Seu plano Yankee, que eu entendo que o senhor sai instrumentos e posteriormente modifica para visual. Não é isso? Foi esse o tipo de plano que o senhor apresentou? Sua radial ideal de saída seria? Zero nove zero, então, até a terminal após 095? Aguarde coordenação, Juliette Serra Tango. Salvador, 35489, boa tarde. Boa tarde, 5489, suba 180 na Gola e vigilância. 180 sobre vigilância, 5489. Controle o devido à decolagem da 17, o 5489 não tem condições de usar o nível 100 até a 15ª milha. Ah, não tem problema, essa restrição é quando se opera com a pista 10 para não conflitar com as aeronaves que prosseguem pela ITAP, pela chegada da Mari. Na 28 não tem essa restrição, não. Ciente. Tá pesado, tá preso, na 72. Torre agora, 18-3, tem um bom pouso. 18-3, boa, 3-1-7-2. 1-0-1-2, autorizado ele, é forma estabilizada no mesmo. 1012 é o ajuste. Quer chamar estabilizado? Fecha carta do 06. O seu solo foi o 05, frequência livre. É. Oi, boa tarde, está 3-1-7-2, vai passar o externo embaixo travado. Me chamando a torre, é o TAN 3172. Positivo, vai passar o externo embaixo, travado. Reporte visual com a 28, o vento é 220 graus, com 13 nós, TAN 3172. Portaremos 3172. TAN 3172, autorizado pouso na pista 28. O vento é de 220 graus, com 14 nós. Livre pouso 28, TAN 3172. Na 1700, o gol 1012. Está em condições visuais, o gol 1012? É, possível, está em cima do mar aqui. Sente a ponte estabilizada em LS, é o ajuste 1012. 1012. Compreensão, Bless. Gole 10 a 28, 785, obrigado. Serra Tango, estou coordenando com o centro, só um minutinho. Uno 396, controle Salvador. Uno 396, controle. Sarada Bar, o que é que é? Ok, isso é reporte de Pituaçu para transferência junto à torre. Já. 09, chame agora 121, décimo 9 para táxi. 209, boa. Boa. 3172, boa, livrou. 3172, boa. Táxi em frente, Alfa Juliette até o portão número 7. Então, 3172. Alfa Juliette para o 73172. O Juliette Serra Tango, confirmado, o nível está incorreto. O nível deveria ser um par. Então, autorizado foi o 80 até a terminal e após 085. Decola da pista 17 com curva direita, com curva esquerda, saída Momo Albo após DCT. Frequência do controle 11935, a torre em 11830. Código transponder 5012. E fazendo uma correção, frequência do controle 1198. Juliette Serra Tango. Boa tarde, Gol 0012, estabilizou no ILS, baixo relando, 28. 10112, reporte visual com a 28, venta de 240 graus com 10 nós. Licença, 240. O último tráfego avistou em torno de 1000 pés na final da 28. Foi, senhor. O 1396. É chamada em 198. Mantenha o nível 3200. Afirmativo, 220 com 12. Obrigado, senhor. Tango, é o solo. Copiou a... Pro Adicari para executar a chegada, ajuste no 0 no 3. Descendo para 2000, pro Adicari, 1013. Gol 1396. Está correto? Não copiei. Ok, então, vamos lá. Irecê, o nível correto é o 080, ok? O nível correto nessa rota é o 080, até o limite da terminal após 085. Decola 17 com curva à esquerda, saída bomba alvo após direto. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.30. Seu código transponder 5012, Juliette Serra Tango. O transponder 5012. O 170 para o 150. Eu vou na Pro 250 para evitar a formação até o travejante e depois pode voar e pitch. Afirmativo. Desça para 3000, identifique. Reporte ao término dos desvios na Pro de pitch, o ajuste no 0 no 3. Tá 3567. 3013 de decor, 3567. E tu açou, o que você vai ficar? Torre agora, 183, Serra. Tá. Passando Pituaçu, intenção de fogo a 35. Pelo Quebec Serra, o vento é de 230 graus com 14 nós. 230 com 14. Continue a aproximação e reporte na final da 35. Tá. 2 e 7. Salve Salvador, boa tarde, eu sou 3835, Campinas, nível 380, ciente das condições, pronto para cópia. Campinas, 380, prepare gole, Gonza, aguarde cópia, TAM 3835. Mudou a 10 agora, né? Ah, desculpe, é 28 a pista, ok? Continua sendo a 28. Prepare gole, é, mesmo sendo a 28, o perfil é gole e contra, ok? Tá joia, obrigado. Quatro, 785, está pronto para cópia? Copia, 85. Autorizado, Galeão, nível de voo 400, rota Perzulu 14, decolada 28, execute o perfil da saída Gole, transição Bless, frequência do controle em 119.8, a torre em 118.30, seu transponder 5055, gol no 785. 400, Galeão, Gole, Bless, roda 28. 19.8 ao controle, 23 da torre, 5055 transponder. Informe pronto para o puxo e acionamento no 785. Chama lá. O vento é de 220 graus com 122. Barra livre, pouso. Solo Salvador, boa tarde. É o gol 1012 de Zona. Gol no 012, boa tarde, táxi em frente, primeira sua direita na Índia, portão 2, atente ao sinalizador no 012. Direita Índia para o 02, gol 1012. 02, o portão. 02, assim. Identifique, desça ao 040, ajuste ao 013. Indo para o 040, identificado. Está efetuando desvio à direita, proa 275 para evitar formações. Poderia após desvios YPIT? Não tem problema, está autorizado. Após desvios YPIT, reporte na Pro de Pit. Obrigado, reportará na Pro de Pit, no 935. Juliette Serra Tango, autorizado. Corrigindo, aguarde para o táxi, Juliette Serra Tango. Correto, aguarde para o táxi. Isso. 3.013, 3.567. Pelo Quebec Serra do solo aos 1.6, autorizado backtrack para o PAT 5. Operando em toda a sua extensão? Afirmativa, as obras são válidas apenas quando se opera com a cabeceira 1-0. Quando opera com 28, a pista fica em toda a extensão. Obrigado. Ingresso na 17. Beleza. Aguarde só um instantinho. 7. Oxané 6321, na saída será Gole, transição Ofito, decolando a 28, Gole Ofito. Sente, senhor, na sua escuta para a cópia. Alivrando, Serra Grossa. Sérgio, pelo Quebec Serra. 835, por gentileza, só para saber quanto tempo para a gente ter o nosso plano. Nossa, modulou, confirme. Confirmo, 3835, Tá prontinho aqui agora. Tá pronto, cópia? Prossiga, por gentileza. Campinas 380, Aperuísque 58, decola da pista 28, perfil da saída Gole, transição Gonza. A frequência de controle 119.8, a torre 118.30, seu transponder 5075, TAM 3835. Ok, autorizado para Campinas, nível 380, decola da pista 28, saída Gole Gonza, intercepta Aperuísque 58, em contato com o controle 119.8, 5075. O transponder está 3235, pronto para o pushback e acionamento na posição número 9. Portal 9 está autorizado, reporte táxi, TAM 3835. Afirmativo, obrigado, 3835. TAM 3217 está pronto, cópia. Afirmativo, 3217. Bonfins 360, Aperuísque 58, decola da pista 28, perfil da saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.30, seu código 5110, TAM 3217. Autorizado, Bonfins 360, Gole, Gonza, Autor 58, decola da 28, 198, controle de saída, 183, a torre, 5110, no transponder, TAM 3217. Correto, informe pronto para puxa acionamento 3217. Aguardará 3217. Sólogo no 785, puxa acionamento no 3. Portão número 3, está autorizado. Reporte pronto para o táxi, gol no 785. Chamará táxi 85. Interceptando o localizador agora. Fechamento minha torre agora, 18:30, tem um bom pouso. 18:30, obrigado. 396. Gol no 396, continue a aproximação para 28, reporte visual com a pista. O vento é de 230 graus com 12 nós. 230 com 12, reportarei avistado. Aliado, próximo. 7, mantenha a posição, Juliette Ratango. Uniforme Zulu 17, decola da pista 28, cumprindo o perfil da Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119.8, torre 118.3, transponder 5107, Ocean Air 6321. Correto, informe pronto para puxa acionamento. Chama nessa, 6321. Juliette Serra Tango, Salvador. Ok, nós temos duas aeronaves para pousar na pista 28. O senhor será autorizado a decolar após a segunda aeronave. Porém, se o senhor tiver condições de decolar na MOMA e efetuar a saída com curva direita para interceptar a radial 320, tem condições? Certo, então mantenha-se na cabeceira, aguarde instruções para decolar. O senhor vai decolar na MOMA com curva direita para interceptar a radial 320. Tá 3835, pronto pro táxi, POP 87, alternativa com fins e autonomia 0405. Gente, autorizado o seu táxi para o ponto de espera cabeceira 28, ingresse na Juliette, ingresse pelo pátio 3, ingressando pelo pátio 3, posteriormente interseção Kilo, Alfa, e no ponto de espera da 28, chama a turra em 118.30, então 3.1. Copiado, sou 3835, livre táxi, ponto de espera da pista 28, via pátio 3, Kilo Alfa, lá adiante, 18.30 com a torre, então 3835. para o táxi, Gol 785. Está com 70 a bordo, Alterna Campinas, 4 horas de autonomia. 20. Táxi será o número 2, seguir a aeronave da TAM para o ponto de espera da 28, Gol 785. E a Índia, seguindo o TAM para o ponto de espera da 28. Bem 567 estabilizou? Pesado a lock, 567. Induzindo aproximação, torre agora, 183, tem um bom pouso. 183, obrigado. Bono 925, desça para 2000, autorizado ILS, 1013 de ajuste, informe estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, 1013, vai informar estabilizado no 925. 2357 está estabilizado ILS. 3567, continue a aproximação para 28, reporte visual. Vento de 220 graus com 12 nós. Cortando a visão, 3567. Gol no 396, no solo aos 24, ao liberar a esquerda, chame o solo, 121.9. Ao liberar a esquerda, chamarei 121.9. Solo Gol, no 396. 396, ingresse na Alfa, siga Alfa, Índia, portão 01. Gol no 396. Alfa, Índia, portão 01, Gol no 396. 2357. Reporte TAC 3217. Reporte graus com no 09, autorizado decolar da 17. No 3567 no solo de 28, ao liberar a esquerda, 121 decimal 9. Aí, uma nova, obrigado, 3567. Estabilizou no localizador, gol 1925. De 603, prosseguida de gol 1630, 360, aeroporto, torre agora, 183, tem um bom pouso. 183, 1925. 18. Para a prova. Sintaxe autorizado, Alfa Juliette, reporte para ingresso, reporte antes da Juliette, são 3567. Alfa, reporta antes da Juliette, 3567. Forma do seu portão, será de número 62, ok? Portão 6? Isso, 62, é isso mesmo. 62, 3567. Brasília, 1925, estabilizado no ILS, baixado e travado. Gol no 925, continue a aproximação. Reporte visual com a pista 28, vento de 210 graus com 08 nós. Afirmativo, vai prosseguir na aproximação, reportar a pista à vista no 925. Patrulha, ajuda a tratar. Prossiga. Doutor está propondo uma modificação para o Gremado. Radial 250. Estacionado 50 no 2, eu não recebo nada. Estacionado 50 no 2. Qual o nível que solicita? A parte do 085. Ciente. Está autorizado a atender o 085. Inicialmente vai manter a saída rumo. Está posto. Está covando para o 92. Autorizado para o 320. Pela tela. Pode executar o feedback em formato ataque 6321. Para o táxi com 82 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 15 de autonomia. 3235. O 925 da Gol no solo 32, ao liberar a esquerda, 121.9. Liberar 121.9 na 925. Lá na interseção aqui, no reporte para ingresso na alfa, TAN 32, 1 7. Para o ponto de esperada 28, linha pátio 3.